Davi Brandão from Salvador. We love your guitar. Tamo aqui de novo. Fazendo a minha rima devagar, improvisando. Olha a liberdade que já virou projeto. Tá técnico fazendo o ofício. A rima que sai por dentro dessa comida vai ser na roda. Devagar, devagar, devagar. Já faz um tempo e já chamado de batismo. E tem de pulo, forma de vida.